Você está pensando em parar, desistir da caminhada, voltar atrás. Grande é a provação que estás passando, tão pesada é a cruz que estás levando. Se o cansaço tomou conta do teu ser e você já decidiu se entregar, olhe só mais uma vez para o e alguém está querendo te ajudar. Deixa ele segurar a sua mão, deixa ele segurar a sua mão e prossiga. Você não pode parar. Falta pouco, tudo logo vai passar. Tira a dor e a tristeza do teu coração. Deixa ele segurar a sua mão. Deixa ele.